segundo, então me jogo de cabeça. Às vezes sem pensar. Os seus olhos vermelhos me dizem muito mais do que suas palavras. Melhor eu me cuidar. Eu pisei, chequei a mais de 180 e não vou reduzir, porque eu tenho os riscos calculados. Meu destino. Meu destino.